figuras. Não entendo quando ela me diz, ela me diz, ela me diz. Não entendo quando ela me diz, ela me diz, ela me diz. Não quero ser só mais uma, na sua lista tem várias. Você quer brincar com fogo, vai acabar se queimando. Essa pele que brilha igual ouro, dá vontade de sentir o gosto. Eu posso ser sua essa noite, mas vou acordar sozinha, sozinha, sozinha, sozinha. Ela é independente, sabe que mexe comigo, isso que é foda. Suas amigas sempre falam de mim na roda, mas mantém o sigilo porque ela se incomoda. Eu tô só por você, esperando dentro do blindado, bebê. É nosso, que você quer fazer? Sobe o vidro do carro e vamos fugir daqui. Eu sei que você não é minha, eu sei que seu copo tá cheio. Tô te olhando, dançando na pista, e o otário do seu ex me olhando com medo. É redundante eu falar que tu é linda, joga na minha cara, eu quero mais ainda. Parece que nós não fala a mesma língua, numa semana nós se entende depois, ei. Não entendo quando ela me diz, ela me diz, ela me diz. Eu não entendo quando ela me diz, ela me diz, ela me diz. Eu quero ser só mais uma, na sua lista tem várias. Você quer brincar com fogo, vai acabar se queimando. Essa pele que brilha igual ouro, dá vontade de sentir o gosto. Eu posso ser sua essa noite, mas vou acordar. Tem várias. Você quer brincar com fogo, vai acabar se...